essa é a primeira edição do NumiCast. Eu sou o Rafael Barba. And the force is strong with this movie. Meu nome é Tias. I find your lack of faith disturbing. Eu sou Maia Loureiro. E escapar agora, abraçar depois. Eu sou o James Dalek. Hoje falaremos de Star Wars The Force Awakens com spoiler. Analisaremos o filme do começo ao fim. E se você ainda não assistiu, cuidado que esse podcast tem spoiler. The Dark Side and the Light. É, a gente já vê logo no começo a cena do Star Destroyer, bem parecida com a cena do episódio 4, onde aparece o Star Destroyer na tela. E a primeira cena que a gente vê, uma das primeiras cenas que a gente vê, é logo o Poe Dameron buscando o mapa pro Luke Skywalker. A gente já percebe que ele é o dono do BB-8. E logo em seguida, em questão de minuto, aparece o Kylo Ren já chegando. Ele para o blaster com a força e o blaster fica fritando assim no ar, né? E ele consegue fazer... É bem videogame aquilo, cara. Bem videogame, né? É bem videogame, não tinha aparecido nenhum filme aquele nível da força. É meio contraditório, porque apesar dele não ser um Sith completo, tem hora que ele usa muito bem a força, tem hora que ele dá umas vaciladas, assim. É, perde pra 9, pô, tu nem aprendeu ainda a usar força e errei. É, então, o que parece que ele tem muita força, só que ele não aprendeu a usar ainda. Então, ele é muito bom em algumas coisas e é bem bosta em algumas outras. É, exatamente. É, exatamente. Eu acho assim, tem, a força nele é muito forte, mas assim, ele não sabe dominar totalmente ela ainda. Mas se assim, já vê logo de cara, tipo, de cara, assim, aquela parte que o cara dá um tiro, ele parou o blaster, o tiro do blaster com a força, assim, caralho, o cara é muito foda, mano. É, o cara é mais forte que o Vader nessa questão, pô. É, assim, de princípio, a princípio, em relação ao domínio da força, o cara parece ser mais foda que o Vader. Só que o Vader é mais treinado, né? É. Mas ele ainda é um aprendiz, né, pô? Ele não tá... Vamos concluir depois, bom. Mas sim, vamos... sim. Ele não concluiu o treinamento nem com o Luke e nem com o Snoke, né? Isso. Ele que fala, ele começou o treinamento, ele matou todo mundo, estilo Anakin lá, e aí foi pro lado negro. Uhum. E o Snoke fala, né? Ah, traz o Kylo pra gente terminar o treinamento dele. É, eu acho que a gente vai ter uma coisa bem legal nos próximos filmes, que é um treinamento. Ver como é que é o treinamento do lado negro, porque a gente só viu o treinamento do lado da luz, né? A gente não conhece nenhum padawan do lado negro. Não mostrou no cinema, pelo menos. Pô, o Anakin mostrou, mas ele já era um Jedi treinado, ele só caiu pro lado negro, né? Uhum. É. Ver um cara sendo treinado lá do negro desde o início, assim, a gente não viu ainda. É, acho nunca viu. Legal. Mas não explicou, né, de onde o Poe pegou o mapa? Explicou não, né? E não, ele pegou com aquele, com aquele senhor lá, com aquele velho. E o velhinho pegou da... Não, só, então, não sei. Isso é um mistério. Aí talvez, só então, porque ele fala que ele é da Igreja da Força lá. Ele é um seguidor da força. Agora, pô. É, ele fala isso aí, que ele é da religião da força. Então dá a entender que o Luke conhecia ele, entendeu? E deixou o mapa com ele, aos cuidados dele. Então, não, ele conhece, porque assim, inclusive até o povo fala, a General Leia me mandou, que ele fala, não, pra mim ela é uma realeza. É, porque aqui. Ele é de Alderaan, aquele cara lá. É. E ele tava lá em Jakku também, né? A Rey também tava. É, talvez ele... Meio que seja até um cara assim que ficou ali pra vigiar se tava tudo certo com a Rey. A gente também não sabe, né, quem deixou a Rey em Jakku. Quem é Lor San Tekka? Naquele link que eu mandei pra vocês. Um lendário viajante explorador é aliado de longa data da Nova República e da Resistência. Após a Batalha de Endor, San Tekka ajudou Luke Skywalker a recuperar conhecimentos secretos dos Jedi que o Império tentava apagar, e Leia Organa espera que ele possa ajudar a encontrar seu irmão. Após décadas de aventura, San Tekka se aposentou para uma vida simples em Jakku, onde ele consegue a doutrina, onde ele segue a doutrina da outrora proibida Igreja da Força. Aí, ó, excelente. Já sabemos tudo que o cara é um aliado de longa data da Leia e do Luke. E ajudou os dois. E eu acho que foi por isso que o Luke deixou o mapa dele em confiança desse cara aí. Se desse algum problema, esse cara era uma pessoa de confiança. É. Bom, pra mim, o que eu admiti vendo só os filmes foi que o Luke deixou parte da informação no R2 e outra parte tava nesse mapa que o BB-8 pegou. E ele deve ter programado de alguma maneira o R2 pra quando fosse o momento certo apresentar o mapa. Foi isso que eu entendi. Porque lá no final, quando ele o R2 encontra a Rey, ele se liga. Isso. Então eu acho que o Luke programou o R2 pra quando a Rey estivesse por perto, pra ele apresentar essa informação, pra ele ser encontrado. Porque chegou a hora dele dar o treinamento pra Rey. Mas a Rey, O que eu entendi das coisas que eu li foi que o BB-8 foi lá, falou com o R2, tipo, ah, encontrei um pedaço do mapa e tal, por acaso você tem o resto? E daí o R2, que ele tá tipo em coma, né? Que ele, eles falam que tá com bateria baixa, alguma coisa ficou assim. Ficou triste. É, tava ele ficou triste que o Luke foi embora. É, riu a bateria. É, e daí, tipo, isso que o BB-8 falou, tipo, causa alguma coisa nele que faz com que ele acorde de novo, entendeu? Voltando pra cena lá do ataque na vila, a gente já é apresentado pro Kylo Ren, quanto ele é foda com a força. Já dá uma apresentada bem legal. E o Finn também. E a gente vê que o Finn é a primeira missão dele, ele é todo cagão, né? Ele não quer fazer as coisas lá, ele fica com medo de dar os tiros. Acho que ele não deu nenhum tiro, na verdade, ali, né? Não deu. O amigo dele lá é abatido, ele chega, o cara passa a mão assim com sangue na máscara dele. Ele já fica boladaço, né? É. Ele passou o sangue ali só pra você saber quem que é o Finn no meio de Stormtrooper. Ah, também, né? Aí você, pô, o cara com sangue é o Finn, aí você sabe. Eu nunca nenhum cara sangrou, inclusive, né? O Stormtrooper ficou sangrando. Verdade. E eles estão acertando o tiro também, eu achei incrível. É, agora em vez de eles atirarem from the hips, agora eles atiram mirando mesmo, né? No olho. É. Eles não atiram da cintura, igual anos 80, Fire. Né? Estão acertando mais. Essa cena foi bem legal, foi bem emocionante logo no começo. A gente vê o Paul Dameron tentando fugir. Você já fica torcendo pra ele ligar a nave e sair dali logo. O BB-8 já é sugado pela nave. Só que aí, pô, aí não dá. Os caras atiram na nave. Aí ele vai sair da nave pra tentar ver o que aconteceu e é capturado. O Paul Dameron parece muito o Han Solo, né? Que ele é todo... Ele é piloto e tal. E ele é todo engraçadão, né? Tipo, ele chega lá pro Kylo Ren. Né? Como é que é? Eu falo? Você fala? Aí, isso. Aí, até depois que ele tá tentando arrancar as informações, fala, que é meio difícil entender você com essa máscara, essa É, ele, na verdade, ele é mais zoeiro que o Han Solo, porque o Han Solo não falou isso pro Vader, não. É. E deu uma zoada no Kylo Ren. E aí, logo no começo também, tem a primeira aparição da Capitã Phasma, né? Que ela manda os Stormtroopers matarem todos os habitantes do vilarejo. Puta, essa Capitã Phasma aí, mó decepção, meu. Podia colocar qualquer gigantona lá de 2 metros que... Mas só tô então, eu achei que ia ser mais legal o papel dela, né? Ela tipo ficou Boba Fett da nova trilogia. Entra mudo, sai calado e tem um visual foda. Ela pode aparecer mais ainda. Acho que sim, tem que aparecer mais, mas porra... É, tem que aparecer, porra. É a Brienne, mano. É a Brienne. Armadura cromada de capa. Quando o cara tem capa, você já sabe que o cara é foda, né? Se o cara tiver uma capa... O cara é foda. Não mostrou pra que veio. É, ficou lá... Ainda foi zoada pelo Finn depois, lá no fim do filme, porra. É. Bom, espero que ela tenha um papel mais legal aí. Ela pode ter até agora uma rivalidade com o Finn nos próximos filmes, né? Ah, sim, com certeza. Ser tipo uma rival do Finn. Uma vilã, assim, pra fazer uma dualidade com o Finn. Bom, depois a gente vê a sessão de tortura do Kylo Ren. A gente vê que dá pra usar a força também pra torturar. Aliás, eu não sei porque o Vader não usou a força pra torturar a Leia. Mas ele usou, pô. Usou na novelização. No filme, ele usou uma maquininha lá com... Ah, é. E que também tava lá, eu prestei atenção. É. Né, não sei se ele usou, se não usou, mas é bom. O Kylo Ren consegue extrair informação, né, do Poe. Isso aí, o Poe dá outra tirada nele. Ele fala, pelo visto você não revelou muita coisa. Ele, você precisa rever suas técnicas. Aí ele usa a força pra ele falar. Pra que ele falou aquilo? Ele falou, você precisa rever suas técnicas, então. Aí o Kylo Ren falou, então vem cá. Aí ele usou a força pra extrair a informação. Aí ele fala, tá numa BB unit, uma baby droid. Isso. Você viu que é BB-8 porque ele parece um 8zinho. Ele parece um 8 e parece um bebezinho. Eu acho que é por causa disso, né? E porque ele é pequeno também, já viu? Perto do R2, ele é muito baixinho. Então, é um bebê e tem forma de 8. É o BB-8. Eu acho que foi essa a ideia. Quando ele tá torturando o Paul, você sente uma agonia, não só por causa da atuação do Oscar, mas por causa do som. O som que faz, parece que tem dano no seu cérebro. Nossa, e a veia da testa assim, do Paul salta, parece que vai explodir, assim. Sim. Aí eles colocaram, fica um barulho de fundo, assim, como se estivesse arrancando mesmo, né? Sei lá, o cérebro do cara, não sei. Incomoda. Nos outros filmes, nenhum... O Vader, o Imperador, não usou tipo, a força pra ler a mente das pessoas. Não, o Vader usou, usava. Sim. O Vader usava. O Vader, tanto que o Vader descobre que a Leia é irmã do Luke, porque o Luke ficou pensando na Leia no duelo final dos dois. Ah, é verdade, Aí ele fala, sister, you have a sister. Ele fala, é tudo duro. É, o Vader é foda, tá. O Kylo Ren, velho. Kylo Ren tem que comer muito feijão ainda pra chegar no Vader, pô. Oh. Verdade. Bom, ninguém contou a história direito, né? Pro Kylo Ren, desinformado, que no final o Vader se redimiu. É, então, eu acho que ele não sabe dessa parte, né? Porra, o Luke também, né? Ah, mas eu não sei se o Luke ficou espalhando assim, viu só, pessoal, o Vader no final se redimiu, não sei o quê, acho que ele... devia contar, né? Foi o aprendiz dele, viu que o moleque tava pendendo do lado negro. Não sei, a gente não sabe o que aconteceu. E eu acho que ficou bem legal que eles deixaram esse gap de 30 anos, vai dar pra eles explorarem muito bem com quadrinhos e jogos. Pô, você tem muita coisa. Você tem a Academia Jedi sendo fundada, você tem a Nova República sendo fundada, você tem a destruição da Nova Academia. Tem um gap de tempo muito fértil aí pra ter novas coisas de Star Wars também, eu achei que ficou bem legal. The Dark Side and the Light. Bom, vamos pra Rey agora? Linda. eu acho que todo mundo concorda com você essa parte. Ficou bom mesmo. Ficou bom. Pegaram uma desconhecida total, né, pô? Ficou bom pra caramba. E é uma atriz muito boa, eu achei muito foda a atuação dela. Eu também. Agora ou nunca, pô. É ter um sotaque. Ah, isso que eu ia falar, sotaque, né? Inglês, maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Que assim, Peter, quando tem sotaque British, você sabe que a força já é forte, né? Que chegou o Obi-Wan lá com aquele sotaque, agora a Rey com sotaque inglês também. Combina mais, né, com a força. Fica bom pra caramba. Da Rey a gente começa vendo o dia a dia dela, que é bem sofrido. É parecido com o Luke em alguns aspectos, mas diferentes em outros. Porque bem pior, Bem pior, a Rey tá fudida. Ok, o Luke morava numa fazendinha lá, mas, pô, ele tinha uma casa, ele tinha uma família. Era mimadinho, né? Ficava brincando de boneco, porra. Ele tinha até action figure de navinha. É, pô, verdade. Tinha robô dele. Tinha robô, tinha tudo. O cara era rico, pô. Tava bom. Era um fazendeiro. Ele tinha uma nave. Ele tinha nave, ele sabia pilotar. E da Rey, não. A Rey é... Pô, ela seria o equivalente a morador de rua. Ela ficava catando lá os lixinhos, vendendo, pra comida de cada dia, né? Fazendo aquele pão de pó instantâneo. Que é muito louco. Muito louco. Muito bom. E vocês repararam que ela tem um bonequinho de piloto da Aliança Rebelde? Bonequinho? Tipo um bonequinho de palha, sei lá. Boneco de voodoo. Tipo um boneco de voodoo, é. Repara, você viu aquela hora que ela pôs o capacete do piloto lá? Então, eu vi nos lugares que eles já descobriram quem que é o dono do capacete. E tem gente que fala que ela só soube fazer o boneco porque ela viu algum piloto. Mas eu não sei, eu acho que é tipo... Ah, mas pode ser também... Dela. Ah, mas assim, eles sabem que o Império foi destruído e tal. E ela fala que conhece as lendas, então ela sabe como é que eram os pilotos da Aliança Rebelde. Os próprios pilotos da Resistência são idênticos aos pilotos da Aliança Rebelde, então... Acho que ela almeja, né, assim, um futuro, sair dali, daquele planeta e fazer alguma coisa melhor. Apesar de ela ficar esperando a família, tudo dá a entender que ela quer algo mais, né? Então, mas mesmo quando ela tem o algo mais, ela ainda quer voltar pra Jakku. Isso que é estranho. É verdade. Porque ela tá esperando alguém, pô. Que a gente não sabe quem, né? Então, é, dá pra entender que é a família dela, mas quem que é a família dela? Parece que nem ela mesma sabe quem é a família dela. Uhum. Não, ela tá esperando minha família, mas ela não sabe quem... Ela não fala quem são os pais pra ninguém. Parece que ela não sabe direito. Não sei. Então, no final... Tem esperança, né, cara? Ela tem esperança de que um dia voltem pra ela. Quando ela é resgatada... Que assim, todo, acho que todo mundo aqui saiu com a impressão de que ela é filha do Luke Skywalker, né? Sim. Mas quando ela é resgatada da base Starkiller, quando ela volta, ela desce da nave e a Leia tá lá de frente, assim, as duas vão caminhando juntas, tipo, só se olhando e dão um puta abraço, assim, tipo, elas nunca se viram e se abraçam, assim, como se elas se conhecessem e tal, tipo, acho que ali parece que elas se reconheceram, entendeu? É, não sei. O Han Solo tinha acabado de morrer, pô. É, eu vi desse jeito do. Que, tipo, ela tava com o Han Solo e o Han Solo morreu. Sabe? É. Eu vi desse jeito. Sei. Falando sobre o dia a dia da Rey, o que eu achei muito louco foi eles mostrarem os destroços das naves. Tipo, um destroyer gigantesco, sim, assim. Ela mora muito lá... tipo. É, então, aí mostra ela fazendo a comidinha, ela sai lá com o E.T. na patinha do E.T. gigante, assim, muito louco, achei. Ficou bem legal. É muito top. A fotografia mostrando também dessas cenas ficou muito boa, mostrando um plano bem longe, ela bem pequenininha. Isso. Pô, genial. Nossa, genial. Ficou muito foda. Bacana. É, outra coisa, teve muita gente reclamou porque uma das personagens principais era uma mulher, né? E pelo jeito ela é uma Jedi. E eu acho engraçado que, apesar do pessoal ter reclamado bastante, ela não é... Ela é um personagem feminino muito forte, né? Do estilo da Ripley, sabe? Ela faz as coisas, ela mesma. Não tem mimimi. Sem mimimi. Não tem. Tipo, ela faz... E ela não gosta da ajuda dos outros, né? Que nem quando o Finn pega a mão dela, ela fala, meu, para de pegar minha mão. Eu sei correr sozinha. Né? Ela consegue... ela dá um jeito. Eu acho muito legal disso. Ah, eu adorei a Rey. Eu achei que tava na hora de ter uma protagonista mulher, né? Porque assim, pô, quem é fã da trilogia antiga, pô, teve o Han Solo nesse filme, então, beleza. Pro próximo filme vai ter Luke, tem Paul Dameron, tem Finn. Então, mesmo se a pessoa não tiver gostado da Rey, por alguma razão babaca, tem outros personagens que a pessoa pode gostar, sabe? E eu acho que fica diversificado, fica melhor, atinge mais pessoas. A Rey não viu o pessoal reclamar, não, cara. Eu não gostava muito do Kylo Ren. Cara, o Kylo Ren. A Rey não vi ninguém me reclamando, não. Agora, o Kylo Ren tem aqueles caras que. Mas eu gostei. Depois que a gente é apresentado ao dia a dia da Rey, depois o filme corta de novo. Bom, então a gente vê o Finn não querendo mais fazer parte da Primeira Ordem. E ele foge num TIE Fighter junto do Poe. Ele liberta o Poe. Porque ele acha que a coisa certa é se fazer, mas também porque ele não sabe pilotar, ele precisa de um piloto pra ir embora. É, dá certo, pô. Aí a gente tem aquela cena de ação bem legal, e onde o Finn é batizado, porque até então ele só tem um código, né, de identificação. Isso. Paul Dameron que batiza ele. E a gente viu também que essas novas TIE Fighters, ela tem agora um canhoneiro, né, que na trilogia clássica não tinha. Só tinha um piloto dentro da TIE Fighter. Acho que na versão deluxe dela tinha um TIE Fighter um pouco maior. Ah, então, né? Bom, agora até a padrãozinha, então, tem o canhoneiro. E é legal que o código do Finn, que é FN2187, e esse número é o número da cela onde a Leia ficou presa. Oh. Na trilogia original. Ah, tá, e um easter egg. Bom, mas esse easter egg é só pra Star Wars Hardcore nível extreme. É, né? Supremo, porra. Né, porra? Pô, nível supremo. Tem que fazer. Tem um outro... Aquela nave grandona, que é tipo a Estrela da Morte maior, se chama Starkiller, porque era o nome original do Skywalker, né? É o nome que ele queria dar, o George Lucas. É, só que ele achou que o nome Starkiller era muito forte, porque o cara vai ser um matador de estrelas, mas vai ser o herói da história. Então ele mudou pro Skywalker, que fica uma coisa mais de explorador do que de assassino, né? Eu achei ficou melhor. Muito mais legal. Muito mais legal. Bom, e depois o Finn e o Poe eles caem em Jakku, porque o Poe ele quer voltar pra Jakku porque ele deixou o BB-8 em Jakku, né? Ele falou pro BB-8 sair correndo quando eles foram atacados. A TIE Fighter é abatida, cai em Jakku. O filme corta pro Finn acordando e o Poe já não tá mais lá. Aí, até então a gente não sabe se ele fugiu ou se ele morreu, porque logo em seguida que o Finn acorda, a TIE Fighter afunda numa areia movediça. Já pensou se o Poe Dameron morre logo ali? já apresenta um personagem tão bacana e eu falei, pô, o cara morreu já. Aí, mas aí eu falei, pô, acho mas que não. Mas porque... no trailer mostra muito ele depois. É, mostra muito. Ele... Mas o filme mudou muito, né, pô? É, falaram que ia achar a mão do Luke com o sabre cortado. Ah, isso ia ser mó galhofa. Achar a mão do Luke, puta, ia ser estranho. Ia parecer Doctor Who, né, a mãozinha. Ia, pô, ia ficar, é, a mãozinha. Ia ficar muito galhofa. Assim, teve umas coisas que eu achei que não funcionaram muito. Como a maior arma da galáxia tá no porãozinho de um bar, da Birosca. Não sei, sabe? É até que a Mas fala. Isso não é uma boa história pra agora. Isso é uma história boa, mas não é pra agora. Eu falei, porra, como é que assim a arma lendária tá na bodega pegou, da massa? Cara, achou lá. Porra, mas ela deixou guardada lá no junto com as vassouras lá. Porra, é lógico, limpeza. Ninguém procura lá. Deixou isso. É, ninguém procura lá, realmente. É, pô, mas achei meio zoado. No vidro? Chama atenção, pô, bota no... É, coloca no vidro e coloca assim, Luke Skywalker's lightsaber. Indiana Jones, seu. Tinha que estar com o Lando, tinha que estar com o Lando esse sabre aí, pô. Fala onde está a arca perdida do Indiana Jones, rapaz. Faltou Lando nessa história aí. Faltou bigode nesse filme. Bigode e capa, pô. Tinha que estar com o Lando. Cidade das Nuvens, pô. Bom, mas, enfim. Só falando sobre a fuga do... Lá com... Do Finn e do Poe Dameron. Na hora que o Poe entra na nave também, ele... Nossa, sempre quis pilotar um desses. Aí ele sai voando. Nossa, coisa boa mesmo. Mó da hora, tipo, ele fica mó empolgado pilotando. É, legal pra caralho. Porque todo mundo quis, né? Todo mundo quer saber como é que funciona uma TIE Fighter melhor, porque... Nunca mostrou direito, né, o interior da TIE Fighter. Mostrava só algumas cenas dos pilotos dentro. É, isso. E a gente até vê como funcionam os comandos, né, os displays, mostram um pouco mais. Ficou bem legal. E eu achei muito... Não sei se, tipo... Eu sei que a adrenalina que tava no corpo dele e tal, e ele não pensou nisso. Mas, caralho, se ele caiu longe da TIE Fighter, por que que o Paul não podia ter caído também? Não, a gente não sabe onde ele caiu, né? Ele saiu, ele saiu correndo. Fala, ele fala que ele... Quando eles se encontram de novo lá. Ele fala, quando eu me desconectei da nave, acordei, já não tinha mais nave, nem você e tal. Tipo, ele acho que isso na hora que tipo, ele tirou a blusa. Por que o Finn não pensou nisso? Oi? Por que o Finn não pensou nisso? Eu caí longe, por que o outro não caiu longe também? Eu vou procurar o outro. É Stormtrooper, né? Stormtrooper é meio burro. Ele é meio burro, filho. Ele é meio burro. Ele é meio burro. Ele é meio burro. No trailer já apareceu, até falei, né? No trailer, todas as cenas que ele aparece, ele tava todo desesperado, né? Tipo, respirando fundo e tal. Então, sei lá, ele tava tão louco querendo escapar da primeira ordem que ele nem pensava em nada, eu acho, né? Ele só queria fugir. Tanto que até metade do filme ele só quer fugir. Até a hora que eles vão lá pra bar da Mascanata lá, ele quer fugir, ele não quer nem... pensar em primeira ordem de novo. Pra ele, foda-se o Paul também, porque ele queria fugir. Até então os caras eram inimigos. O cara salvou ele, mas ele tava nem aí pro cara também. Mas como o cara perdeu a jaqueta, velho? A jaqueta tava inteira, o cara tirou a jaqueta e fugiu? A jaqueta ficou presa na nave, né? É, então, tipo, pô. Ok. É só pro Finn poder se disfarçar lá em Jakku. Porque senão ele ia ficar todo de preto. Ele tirou a parte branca da armadura, né? Só pra ele ter uma roupa melhorzinha. Depois a gente vê o Finn no deserto, uma cena bem legal dele tirando a armadura, né? Ele vai tirando os pedaços da armadura de Stormtrooper, e então ali na linguagem do cinema a gente vê que é ele abandonando 100% a Primeira Ordem, abandonando o posto de Stormtrooper. E aí depois ele, logo em seguida ele se encontra com a Rey, que nessa altura já tinha até encontrado o BB-8, né? Sim. E aí ela é atacada porque ela tava com BB-8. E ela usa o quê? Presta atenção, o que que ela usa? Ela usa um bastão. Ok. que tem? Nada. Bom, ela usa um bastão pra se defender ali dos ladrões e o Finn vai querer ajudar, mas a gente já vê que a Rey já é uma lutadora, ela sabe lutar, ela sabe se defender. Isso. Muito bem com um bastão. Sim, com um bastão. Ok. Eu não entendi qual que era. Eu não entendi, mas vamos ver onde ele vai chegar. Porque a teoria dele é que ela vai usar um sabre de luz duplo. Como cara, que nem o do Darth Maul. Não vai. Horrível. E ela continuou com o bastão até o final do filme, até quando ela foi ver o Luke Skywalker. Olha. Esse é um bastão amarelo, escreve aí, ó. Escreve aí. E o sabre? O sabre azul vai dar pra quem? Esse do Luke, é da família. O Luke já tem um sabre verde. E quem disse que era da família? Cara, é a história. O sabre tá na história, não é à toa. Vai ser um bastão amarelo. Escreve aí, vai ser bastão amarelo. Não sei se não nem se aparece. Ou então pode deixar com o fim mesmo. Não, mas aí ela foi lá levar o sabre pra depois. Ah, não. Sabe uma coisa? Não, esse sabre aqui não. Eu não gostei da cor azul. Luke, faz pra mim um amarelo. Não, né? Bastão amarelo, você vai ver. Ah, o filme acabou com ela apresentando o sabre lá pro Luke. Dizendo assim, ó, achei aqui, me treina. Foi isso aí, cara. Ou então no treino, tipo, eles percebem, bom, você é boa com o lightsaber, mas você é muito foda com o bastão. A gente tem que mudar esse negócio aí. Eu não sei. Eu acho que... ela lutando pode, com tem sabe? Chance. É tem chance. Ela é meio desengonçada, ela dá umas estocadas. Ela não tem, assim. É lógico, ela não tem treinamento nenhum. Mas ela tem com o bastão. Quem é que treina ela com o bastão? Ela é natural com o bastão, porra. Tá bom. Dark side and the light. Então a gente já vê que a Rey sabe lutar, sabe se defender. E logo em seguida a gente tem um ataque das TIE Fighters em Jakku, porque a Primeira Ordem descobriu que o Finn fugiu, né? E eles estão atrás do desertor, mesmo porque também levou o prisioneiro embora. Então eles saem correndo do ataque da Primeira Ordem, dos TIE Fighters, e eles vão fugir numa nave que tá lá em Jakku, que deu a entender que a Rey ia roubar a nave, né? Que não era dela aquela nave. Não, ia roubar. Ela ia roubar. Pegar lá, tava dando sopa, pô. Ela tava dando sopa, ela era ladrãozinho. Já é era a melhor das lixas que tava lá. Isso. Não tem chave, né? Deixa lá, qualquer um pode usar, né? Não tem chave, né? É só chegar lá e apertar ligar, turn on, a nave liga. Pô, não tem chave, né? Bom, tem chave, né? Essa cena já é a primeira cena de comoção da galera, assim, que ela vai lá, ah, vamos naquela nave ali, o cara, não, mas vamos nessa outra, ah, não, você é uma sucata e tal, aí explode a nave, vamos na sucata, quando mostra, agora vamos na sucata. Todo mundo, nossa. Mas eu preciso, é o cinema. Mas aparece quando a câmera tá olhando assim, passa... bem antes de voltar, né? É. Mas é muito rápido. Eu não vi. Eu não vi. Na segunda vez eu vi. Então, na segunda vez você já tava preparado. É. Sabia. Eu só vi mesmo quando ele falou, quando destruíram aquela nave que eles estavam indo pegar, e aí... Não, então vamos na sucata, então. Aí na hora que voltou a câmera, aí o cinema veio abaixo. Todo mundo, não sei, todo mundo comemorando. E a gente já vê que a Rey, ela consegue pilotar a Millennium Falcon. Não sei se melhor... Que o Han Solo, bem, hein? Porra, tão bem. Cara, tem uma manobra que ela faz que ela desliga a nave. Isso. A nave gira em falso e depois ela liga de novo, cara. Puta, é muito foda. Não, porque o canhão do Finn trava lá. Aí só fica pra baixo. Aí ela vai desviando, no final ela cata, desliga, vira a nave pra deixar ele de frente com a TIE Fighter. Aí ele atira, né? Nossa, cara, essa cena foi muito foda. É bom. E assim... os efeitos especiais desse filme foram excelentes, porque eu considero um filme bom nos efeitos especiais quando eu não percebo que tem efeitos especiais. E tava foda, essa cena tá de parabéns a produção. Sabe o que eu gostei desse filme? Eles fizeram o máximo pra não colocar efeitos especiais. Então que nem eles criaram o BB-8, eles fizeram a Millennium Falcon. Isso que eu gostei do filme. Uhum. Ficou uma coisa mais palpável, né? Os bonequinhos, os animatrônicos. Pô, você vê em Jakku ali, todo mundo tem... Você percebe que tem um CGI, assim, mas... A base é feita em animatrônico, em fantasia, ou boneco. Puta, achei ótima essa escolha. Eu acho que o melhor jeito de usar os efeitos especiais é fazendo essa mescla mesmo. Acabamento. Vou ficar com uma coisa esquisita. Exato, senão fica vazio, assim, fica sem peso. Então, inclusive, acho que é pra fazer um link, porque, por exemplo, na trilogia clássica, isso aqui é a continuação da clássica. Exato. E lá só tinha, era bonecão mesmo, era os caras fantasiados lá. Então, pra não fugir muito do, né, do que era... aquele feeling, né? Pra deixar um ar, tipo, de anos 80 ainda no filme, né? Ficou bacana. Ficou legal. E foi a principal crítica, né, dos novos, pô. Nos novos ele... Ele parecia que ele queria mostrar mais o que era possível com os efeitos do que mostrar uma história legal, né? Depois eles fogem, vão pro espaço com a Millennium Falcon. E aí que eu achei que pra mim ficou um pouco estranho, porque eles são engolidos por uma nave. Então aquela nave era a nave atual do Han Solo e do Chewie? É isso? Não, é numa. O que aconteceu? Eles compraram pra transportar os Bantakur lá, não sei o nome dos bichos. É tipo um cargueiro. Um cargueiro pra transportar os bichos, porque, porra, vai transportar aquele bicho na Millennium ou numa nave menor? Não dá, né? Não, a Millennium não dava porque ele tinha perdido, certo? É, mas nem daria, né? Pô, mas assim... Então, na verdade, assim... Ele encontrou a Millennium Falcon voando, ele tava, tipo assim, Aí ele, opa, olha aqui minha nave! Foi, ué. Eu achei nos sensores, a primeira ordem conseguiria também achar. Exatamente. Ah, ele achou. Exatamente. Uhum. Ele já tava buscando. Aí, inclusive, quando eles descem lá pro bar da Maz e fala, que isso que a Mayara falou, que se até eles acharam com os sensores dele, a primeira ordem ia achar rapidinho. Ah, ele tava procurando já há muito tempo, tanto que até ele fala, de onde vocês acharam? Ah, tava em Jakku. Ele falou, viu, Chewbacca? Falei pra gente procurar no, não sei... No anel ocidental, uma coisa assim, não lembro o que ele fala. É Chewbacca. Ele tava procurando já. Tava procurando, né? Bom. E ninguém pensou em mudar e colocar uma chave, ok. É, se ele tivesse a chave, pelo menos ninguém entrava, né? Porra. Na nave. Mas enfim, mas parece que ele perdeu. Assim, como ele ganhou num jogo, parece que ele perdeu também. Não, roubaram dele, fala que roubaram. Ele falou que roubaram. Foi roubado. Roubaram. Mas, cara, como é que o cara rouba do Han Solo, cara? Não é como assim, como a Rey roubou do porra. Esquisito lá, porra. Mas o Han Solo não é o mais fodão lá, todo malandrão. Como é que o cara consegue, né? Deixar roubar? Pô, tá velho, né? Tá velho. Perdeu a ginga. Tá velhinho já, coitado. É, quebrou as canelas. Bom, aí nessa nave cargueiro tem toda aquela cena lá com os monstros e a gente vê que o Han Solo voltou a ser trambiqueiro, né? Tem gente que fala que essa cena ficou meio solta, que não precisava, mas se você for parar pra pensar que... É, ficou legal, eu achei que ficou divertido. A monstro, também... cena do monstro, Star Wars, pô, tem que ter. Cena do monstro, exatamente, tem que ter. No Império Contra-Ataca tem aquela cena dos monstros que grudam na cabine da Millennium Falcon, tem uma cena até parecida, quando os monstros grudam assim no vidro, parece a... E é legal o bicho abrindo quando eles viajam na velocidade da luz. E voltando um pouco a essa parte que... A gente vê que o Han Solo ainda é um mercenário, um trambiqueiro e tal. Tem gente que não gostou dessa cena porque não avançou a história, mas... Na verdade eu achei legal, porque quem nunca assistiu o Star Wars clássico... Já percebe ali como o Han Solo ele é. Porque ele fica lá, tenta enrolar os caras. Você vê que o cara ainda tá naquelas de tentar ser o malandrão da história. Eu achei interessante, pra quem não conhece o Han Solo já vê. Pô, esse cara aí é um mercenário, ele enrola as pessoas e tal. Então mostrou ali pro público que não conhece quem é o Han Solo. Eu achei legal. E além disso, também serve pra vender mais pro Oriente. Que eles pegaram os atores tailandeses lá. Ah, é verdade, os caras... Os caras são bem famosos, os tailandeses lá que eles pegaram. Os outros mercenários, né? Eles fazem alguma coisa, uma série, alguma coisa. Os caras são bem conhecidos. É meio que de luta o negócio. Os caras mandam bem na porrada. É. Que um deve pro outro, o outro deve pra ele, aí ele vai pagar e que não sei o que, né? Aquela cena, né? Isso. Ficou legal. E depois eles fogem usando o hyperdrive lá, que eu achei que foi bem legal. Uhum. Implementando aqui a Marvel. Pareceu muito quando a TARDIS viaja, não parece? Que fica azulzinho assim em volta. É tipo um túnel, é energia. Né? Tipo um túnel, né? É verdade, o túnel, é. Tem o parece túnel. Muito quentes, da TARDIS. E nessa cena também mostra tipo, o conhecimento que a Rey tem das naves, né? Que Nossa. Tá lá, aí ela cata, tipo, ah, tá, puxa um negócio lá... Aí o Han Solo fica até tipo olhando meio mel esbacado, assim, tipo. É, ele fica bolado, assim, ele fica, caralho, quem é essa mina? Ela manja muito da minha nave, né? Mas eles fazem um dueto, né? Uma hora. Ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, dois complementos. É. Uhum. Tanto que tem a teoria também que ela é filha dele, só que ele não sabia, né? Porra, nem a Leia sabia, velho. Não, a Leia sabe. Mas ela escondeu a menina. Bom, sei lá, ou às vezes ela escondeu do Kylo Ren. Ah, ele sabe qual que é o rolê do lago. Mas dá a entender que eles perceberam que o Kylo Ren já era ruinzinho. Por isso que eles mandaram pro Luke. Uhum. Não, acho que não. Tá, presta atenção. Não, a Leia falou isso. Ela fala. Já viram que o cara era meio ruinzinho. Pô, vamos mandar pro Luke que o cara é mais Jedi da luz. Mas aí entortou mais ainda o rapaz. Bom, não sei. Eu vou assistir de novo. Bom, então logo em seguida eles fogem na velocidade da luz para pro castelinho da Maz. É um castelo, mas é um bar, né, ao mesmo tempo, né? Cantina, parece que ali é um ponto... É. Uma cantina, um bar. É, uma cantina da era moderna. É tipo o Graal, assim, no meio da estrada. Todo mundo para ali pra reabastecer, pra comer um pouquinho. O Graal. É um frango assado. É um Graal mesmo. É o frango assado, exatamente, é o frango assado. Bom, então o Han Solo se encontra com a Maz pra pedir pra ela levar o droid com as informações pra resistência. E nisso a gente vê que a Maz, ela mora num castelo lá, no frango assado que a gente já citou. Frango assado da galáxia, todo mundo para ali pra comer e pra reabastecer. E eu achei bem legal aquela cena da cantina, remeteu bastante à trilogia clássica, com os atores fantasiados, com os bonecos e tal. Eu só não gostei muito da Maz, porque eu achei que ficou meio... O efeito eu não gostei muito da Maz, ficou meio falso. Porque todo mundo ali é bonecão, beleza e tal. Uh-huh. Aí na hora que você olha a Maz, um puta CGI assim... Ficou muito na cara. Ah, eu achei. Dá pra relevar, vai. Assim, ó, lógico, dá pra relevar. Não ficou horrível. Mas eu achei que faltou muito pra chegar, por exemplo, no nível que foi o Gollum no Senhor dos Anéis. O Sméagol da trilogia do Senhor dos Anéis dá de 10 a 0 na Maz. E o Sméagol do Hobbit, então, dá de 20 a 0. Ah, mas a tecnologia, se fosse a Maz, vai falar umas 5 frases, por esse 10 minutos. Ah, mas não. Mesmo assim. Mas tá bom. Deu uma destoada, eu achei. Isso, ficou estranho, porque tipo, todo mundo ali é um bonecão e ela é digital, tipo... É, então. Achei que ficou meio... HD, ela é HD. Ah, mas tá bom. Ela é HD. Ela é HD, ela sabe das coisas, porra. É um HD humano, quer dizer, um HD alien, porque ela tem as informações. Bom, e depois a gente vê ali que o Finn quer ir embora, ele vai conversar com dois pilotos. Arregou. Bem parecido... Arregou, né? Pediu pra sair. E a Rey, ela escuta uma criança chorando, né? Isso. Premonições agora é bom. É, aí ela escuta essa criança chorando, e quando ela percebe que essa criança chorando, na verdade, é a força, né? Chamando ela através do sabre. Quando ela encosta no sabre, ela tem todas aquelas visões lá. Eu assisti duas vezes por causa dela, dessa cena aí. Que é muito rápido, realmente. É rápido. E não dá pra saber se é o passado ou se é o futuro. Tudo misturado. Eu acho que é misturado. Tem coisas ali que são do futuro, tem coisas que são do passado. A gente vê ela, criança, sendo abandonada em Jakku. Tem coisa do futuro próximo, na batalha lá do... da neve. Isso, mostra a batalha deles na neve, o duelo. Mostra também... O Luke, aquela cena do trailer, que ele põe a mão em cima do R2. É, mostra a infância dela e mostra as coisas que ela nem viveu. Nem tava, por exemplo, aquela parte do Luke, ela não tava presente ali. Mas... Não tava, então, não mas tava. Nem aquilo vai ser a força... futuro, não, pra mim aquilo ali é passado. Pra mim aquilo ali foi o ataque que o Kylo Ren fez e depois o Luke guardando informação lá no dos mapas. Lá. Mas isso, peraí, é. Todas as cenas que ela vivencia, que ela participou de algum modo. É por isso que eu também acho que ela... Aquilo ali vai ser o futuro e vai dar merda. Não, eu acho que aquilo ali é o passado. Porque mostra o Kylo Ren com os Cavaleiros de Ren com um monte de corpos em volta. Eu acho que aquilo ali foi o ataque à Academia Jedi do Luke. Mas ela participou? Sabe o que eu acho que é? E se talvez ela participou, talvez ela tenha participado, talvez ela fosse uma Padawan já. Entendeu? Sei, hein? Eu acho que é passado porque o Obi-Wan fala, esses são seus primeiros passos. Tem o Yoda também falando, muito foda isso. Isso, tem a som, né? A voz deles. Não, a voz é só do Obi-Wan. Tem do Yoda também. Tem do Yoda? Eu não lembro. Tem. Mas eu achei muito legal que nessa parte do Obi-Wan, eles pegaram um som gravado do Star Wars do Alec Guinness, e eles transformaram pra ficar parecido com a palavra Rey, porque ele já morreu, né? Não dá pra fazer... Não. E daí... colocaram ele falando Rey e o Evan McGregor falou "These are your first steps". É, agora, por que o Obi-Wan fala com a voz do Ian McGregor e não com a voz do Alec Guinness? Porque não dá pra mudar porque tudo. Porque morreu, né, velho? Pô, mas assim, o fantasma da força ele escolhe. Não, acho que agora eu vou falar novinho, com a minha voz de novinho, gatinho. Mas é que não dá pra colocar a voz do Alec Guinness quando tudo, homem. Não, mas já estabeleceu também que na trilogia clássica você pode escolher a forma. Porque o Anakin voltou novão. É. Na força. É, isso ficou posto, hein? Então eu acho que o Obi-Wan falou assim, pô, tá aí, boa ideia do Anakin, voltou novinho na força. Vou falar novinho. Vou falar novinho também. Cara, deu o Rey. Aí é. Exatamente, Rey. Aí tossiu assim e voltou pra você. Foi exatamente isso, é. Opa, bom, novinho que eu tenho que aparecer. É, novinho. Aí a Rey, ela se assusta, né, com essa visão. E aí que vem aquela parte de renegar o sabre. Que ela vaza. Assustada, ela vaza, ela quer. Aí, ela, inclusive, ela foge do castelo lá. Ela vaza? Do bar. Vaza, ela vai embora, ela sai correndo na floresta, não sei o que ela quer fazer. Ela sai daqui, correndo. Ela quer voltar pra família dela, pô. É, né? Sei lá, ela quer achar um piloto de volta pra ela voltar lá pra Jakku. Não quero nada disso aí de força, não é comigo. The Dark Side and the Light. E logo um pouquinho depois a gente percebe que, como ali é um bar que tem muita gente, tem mercenários e tem informantes da resistência também. Dos dois lados. Uma galera chama a resistência e uma outra galera chama a primeira ordem. A primeira ordem chega antes, já chegam destruindo o palácio da Maz, inclusive o palácio é destruído, né? Uhum. Vira escombro, né? Sim, totalmente. Destruíram, foi engraçado. Não. Destruíram o frango assado. E o Kylo Ren pose e vai atrás da Rey. Acho que é porque ele sente a força, sim, nela, ele, né? Ele sente. Ele sente a força. Uhum. Vai atrás da Rey. A Rey dá uns pipocos nele. Ele defende com o sabre. Dá uma força animal nela. É, ele paralisa ela, né, cara? Igual ele paralisou o tiro do blaster. Foi fodido. Totalmente parada. E ele só com o comando da força faz ela desmaiar. Foi foda. Estilo Fábio Puentes. Dorme. Exatamente, dorme. A Rey foi dormir um pouquinho. Enquanto isso, lá tava tendo um ataque da primeira ordem no Palácio da Maz. É, aparece o Stormtrooper bombadão. Aparece o Stormtrooper e inclusive o Finn fala pra Maz, pô, mas eu não tenho arma, não sei o que e tal. E nessa hora a Maz fala assim, não, você tem uma, leva essa aí, ó, leva o sabre aí, ó. Já que a menina não quer, leva você mesmo. Aí ele pegou o sabre. Não sei como, ele sabe lutar com aquele sabre. É, então. Você não sabe lutar com um pedaço de madeira? Cara, mas... Não brincou de sabre, porra. Mas um pedaço de madeira, se encostar no meu braço, não vai decepar o meu braço. Porra, ele tomou cuidado, né, meu? Assim, eu acho que... É o que ele tinha. Era isso ou era morrer, então... Ah, cara, não sei. Não, mas assim... Então... ficou meio banalizou um pouco o uso do sabre. É, então... Porque assim, pra você dominar um sabre, você tinha que ser Jedi, cara. Não, qualquer um pode mexer num sabre. É só apertar o botãozinho. Pode mexer. Ele usa o sabre, mas você vê que tipo ele usa, sim, no instinto, ele usa... É, ele usa cagadão. É, mas tipo, não sabe manejar o negócio direito, né? Então, é que ele usa o sabre meio desajeitado, assim, tanto que até chega o Stormtrooper lá, seu traidor, aí puxa uma arma nervosa lá com choque, sei lá, e dá um pau nele, arregaça, aí ele cai lá, tipo, já era, morreu, né? Aí chega o Han Solo com a besta do tio e dá um tirão no cara lá. É, verdade. Inclusive, assim, eu meio que relevei essa parte dele poder usar o sabre, até com uma certa nível de habilidade, porque parece que os Stormtroopers, eles têm um treinamento em armas de... Em arma branca, né? Porque, assim, aquele Stormtrooper usou uma arma elétrica pra combater o sabre. Então, provavelmente, o Finn também tem esse treinamento de usar essa arma elétrica. Então, ele aproveitou... Sabe? Então ele usou esse treinamento da arma elétrica e aplicou só no sabre. Aí eu falei, ah, então beleza, ele tem uma certa habilidade em usar armas brancas. Mas ele lutou bem até, o Finn. Lutou bem até. Uhum. Assim, melhor que a Rey. Ele meio que se defende, né? Melhor que a Rey não foi. Não, melhor que a Rey não foi. Contra o Kylo Ren? Não, pau. A Rey deu um pau nele. Nem fudendo, não. A Rey deu de 10-0 no... Mas a técnica, ela luta meio desengonçada, dá umas estocadas esquisitas. E o Finn luta cagando as calças. O Finn só se defendeu, cara. O Finn só se defendeu. Tanto que o Finn não conseguiu ganhar do Kylo Ren e a Rey conseguiu. É que faltou confiança. É, exatamente. Não sei não, pra mim é Finn lutou pior que a Rey. E você vê, Dain, você vai ver. Não sei, talvez. Continuando lá o ataque da Primeira Ordem no Castelo da Maz, como a Resistência também tinha sido avisada, chega as X-Wings da Resistência, a gente vê que o Poe tá vivo, e a gente tem aquela cena fodida do Poe Dameron atirando em tropa terrestre. É da X-Wing preta. X-Wing de Halloween, né? Que é preto e laranja. E chegou, o cara atira em tropa terrestre, dá looping assim, puta, fudido. É, realmente, aí mostrou que ele é o maior piloto da galáxia. Foda. Chupa Han Solo. Chupa Han Solo, né? É, o Han Solo, coitado, nesse filme se fudeu mesmo. A Resistência ganha essa batalha, mas a Rey é levada embora. É, depois do ataque aí ao palácio, eles não têm mais escapatória, né? Eles têm que ir todos pra Resistência. Então a gente tem um encontro do Han Solo e da Leia. E a gente vê o C-3PO sendo C-3PO de novo, né? Porque o C-3PO sempre interrompe a Leia e o Han Solo. Ele aparece assim, cortando a conversa dos dois. E com aquele braço vermelho lá que não serviu pra nada. Só colocaram pra vender boneco, né? Boneco. Sabe? E pra vender boneco. Pra Duracell vender pilha. É, pra pilha da Duracell lá. Aí tá aquele reencontro do Han Solo e da Leia, que foi... Eu achei bem bonito, e na verdade, eu achei que a Leia tava bem. Eles usaram uma maquiagem ali na Carrie Fisher, que tá de parabéns, porque... Acabada. Deram uma rejuvenescida nela. Mas você viu como ela tá em entrevista? Não. Pior? Tá muito mais. Nossa, muito mais acabada, coitada. Dorgas, total. E... achei que ficou decente, a maquiagem dela e tal, o posto dela também, de general, também não tinha muito pra onde ela ir, né? Ela sempre foi uma líder. Mostra lá como... É, realeza, mas também sempre foi líder militar, né? Então ela continua como líder militar da Resistência. Tem um encontro com o Han Solo, eles se abraçam e tal. Eu acho que inclusive é nessa parte que a Leia fala, né? Pro Han Solo chamar o Kylo Ren de volta, né? Isso. Não foi isso? Aí que eles revelam que é filho deles. É. E enquanto isso, lá o Kylo Ren tá fazendo uma tortura na Rey. Só que ele não consegue extrair informação porque a Rey ela é forte na força e consegue resistir à tortura. E ela lê a mente dele, é muito foda. Ela chega pra lá nele. Ela conseguiu bloquear e ainda usar a arma contra o feitiço contra o feiticeiro, é né? Filha do Luke. Bom, mas depois que o Kylo Ren tenta extrair informação e não consegue, ele vai se aconselhar com o Snoke. O que vocês acharam do Snoke? Da aparição do Snoke? É um ser antigo e já bem velho de guerra, já. Uhum. Todo queimado, com várias, a mão dele tá bem destruída, a cabeça dele. Nossa, a perna aqui da boca tem uns buracos. É, remendada. É. É. E quando ele apareceu, eu falei, what the fuck, o cara é um gigante. É um holograma, parece que é um holograma aquilo, né? Ia ficar uma bosta. Eu falei, nossa, não é possível que os caras vão pôr um inimigo gigante. Mas aí. Aí depois bosta. Mostrou que foi um holograma, eu falei, ufa. Mas agora ficou legal agora que os caras têm holograma em HD agora, né? Que antes era só aquele holograma azul chiado. Sim. É. Agora os caras têm 30 anos, aí os caras melhoraram a tecnologia 4K, do telecomunicação. Holograma 4K. Agora é 4K. Mas ainda bem que é um alívio, né? O bicho não ser gigante, pô. Nossa, ainda bem. Eu achei que... Como é que os caras iam lutar pra fazer uma luta contra um gigante? É fácil pegar um gigante, porra. Eu ia ficar meio estranho. Ele parece mas, enfim, um zumbi, né? É, uma coisa meio assim. Cara, acho que ele é das antigas, mas velho que o Palpatine, aquele cara lá, né? Você acha que ele é o Darth Plagueis? Não sei se ele é o Darth Plagueis. Não, acho que não vão fazer esse... Vocês manjam a teoria do Darth Plagueis? Vocês não. Lembra no episódio 3, quando o Palpatine fala pro Anakin que teve um mestre da força... Ele que controlava os midi-clórios. Que era o mais foda dos Lords Sith. Pra ressuscitar quem ele queria, né? Isso e tal, e aí que o aprendiz matou ele... E dá a entender, o Palpatine dá a entender que esse tal de Darth Plagueis era o mestre dele e esse aprendiz era o próprio Palpatine. Ele não fala isso na história, mas você consegue entender que foi isso que aconteceu. Uhum. E quando o Palpatine fala isso no episódio 3, ele fala que era o Darth Plagueis The Wise. E no The Force Awakens, quando o Snoke é citado, ele fala assim, ah não, vamos conversar com o Snoke porque ele é wise. Aí eu falei, pô, será que o Snoke é... Darth Plagueis The Wise? Não sei. Pode ser, porque a cara dele é bem, bem acabada, hein? Pode ser. Não sei, fazer um link aí com a trilogia nova. Você quer, não é mais nova. Você quer dizer o que aqui? Ele se ressuscitou? Não, que ele, na verdade, não morreu. Ah, não morreu? Ah, entendi. Não morreu. O Palpatine contou historinha lá pro Anakin. O Palpatine só contou historinha, né, pro Anakin, né? Gente, eu posso falar um negócio pra vocês ficarem chateados? Pode. O Snoke é grande. Não. É mesmo? O quê? Não, não é não. Tô vendo aqui que o Neil Scanlan, que é o chefe de criaturas do filme, disse à revista People que o Snoke tem uns 2 metros. Ah, 2 metros. Ah, 2 metros é beleza. Não, ok. Mas pra um bicho velho daquele ter 2 metros já é grande. Ah, não, mas ok, 2 metros. Mas lá ele tinha 6 metros no holograma. É. Não, vocês estão sentado. É, 2 metros até tipo, é, você tava sentado ainda. Não, 2 metros dois ok, metros, só vai ficar uma coisa imponente. Ok, nada, mas é um Chewbacca velho da porra. É, mas é isso aí. O Vader tinha 2 metros, porra. É, acho que o Vader tinha 2 metros. O que eu não gostei muito, também eu não gostei muito do CGI desse Snoke. Puta, achei caidaço. Não, eu gostei, eu gostei. Nossa, eu achei zoado. Nossa, nessa parte foi, puta, pra que outro vilão de CGI? Podia ser um cara lá maquiado. O Anakin, peraí, rapidão. O Anakin ele tem 1,80m. Com o Vader, pernas novas, tem 2,02m. Aí, ó. Aí, ó, tá bom. Tá de boa, tá bom. Eu acho legal ter um outro vilão também, porque você tem o Luke também que vai entrar na história agora. É. Aí pode ficar Luke contra Snoke e Rey contra Kylo Ren, né? E deve vir mais gente da... Porque eles falaram que ele não era o único que tava... Que tinha uma academia, né? O Kylo não era o único dos malzinhos. Você pode falar do Sith? Não sei. Pode falar de Sith. Eles falam que não é Sith, mas é, né? Fala que não é mais. Quem sabe vermelho é Sith, pô. É, quem sabe vermelho é Sith. Então deve vir outros depois também, né? Você acha que podem vir mais Siths? Eu acho. Pô, aí é da hora, hein? Porque ele vai voltar pra academia pra terminar o treinamento dele. É, talvez ele traga uma galera. É. Pô, fica bacana mais Siths na história. Acho que aí, legal. A altura do Chewbacca é 2,30m. É mais aí, ó, Chewbacca, pô, tá bom. Tá bom. Ah, mas eu acho que pra um velho é muita coisa. Mas tem velho de 2 metros. Ah, mas a gente não sabe se é velho. A gente não sabe se é velho. Pode ser, ele é um alienígena. Existe velho de 2 metros também, então. Pô. É, ele não é um ser humano, ele é um alienígena. Vai saber se na raba dele existe é baixinho. Existe velho, mas não existe caduco desse jeito. Não, mas ele pode ser um alienígena. Só a aparência dele é velha. Ah, isso sim, isso sim. The Dark Side and the Light. Enquanto o Kylo Ren está se aconselhando com o Snoke, a Rey ela consegue fugir usando a força, usando o Mind Trick, aquele Stormtrooper. Ela tenta, né? Tipo, ela escutou a lenda, vou tentar aqui, né? Já que parece que o exatamente, eu admiti isso, que ela escutou a lenda dos Jedi, porque ela conhece, né, as lendas. Por ela ter lido e resistido ao Kylo Ren, eu entendi ali que ela falou assim, poxa, então, já que eu tenho essa força, eu vou tentar usar. Vai que dá certo. Ela tentou de novo e conseguiu falar pro Stormtrooper, que na verdade era o James Bond, soltar ela e deixar a arma. E ela foge, né? Só que ela também não sabia que na verdade os caras tinham, a Resistência tinha mandado uma missão de resgate, né? Pra salvar ela. E de novo, ela mostrando que não precisa ser resgatada, né? Que ela mesmo consegue dar conta do recado, né? Ficou legal. E a missão de resgate era feita pelo Han Solo, Finn e Chewbacca. Mas isso também é muito pegado a Disney, né? Que tá acontecendo até as novas princesas da Disney, hoje em dia são badass, pô. Não, eu achei bacana. Sendo coisa ótimo. Da Disney ou não, eu achei ótimo. Ficou legal. A Leia já mostrava muito disso na década de 70, né? Sim. Mas a Leia assim, chata pra porra. Putz grana. A Leia é chata. Gente, mulher chata. A Leia é chata. Mas ela era badass, ela fazia... que ela queria. Botava os dedos na cara de todo mundo. É, botava o dedo na cara de todo mundo. A Padmé também já tinha. Que ela virou general, né? A Padmé também era, né? Mas é que foi menos explorado do que a Leia, né? Como roteiro. Uhum. Então a gente tem agora duas missões rolando, que é a missão terrestre e a missão aérea, né? Tem as X-Wings tentando destruir a base Starkiller e a missão terrestre com dois objetivos: salvar a Rey e desligar os escudos. O Finn vai embora com o Han Solo e com a Leia lá pra Resistência. E aí ele passa, dá várias dicas lá, que ele já foi treinado lá, ele sabia e tal. Aí, inclusive, eles até mostram, né? A Estrela da Morte, uma bolinha, e mostra o Starkiller, mano, gigantesco. Você fala, caralho, o bagulho é imenso. Ele volta no planeta, né? Aí... Eu quero saber quem é o engenheiro filha da puta que constrói três Estrelas da Morte com o mesmo erro. Não, mas não. Quem é o corno que foi contratado e que cometeu o mesmo erro três vezes? Não, tem que ter, acho que é padrão, né? Padrão na construção. Ah, padrão, é pô. Ah, cara, eu vi um negócio uma missão pra fazer um negócio lá. É, abaixar os escudos, depois vem a X-Wing, e depois eles tiveram que colocar mais explosivo. Eu achei que poderia ter ficado um pouco melhor a parte da missão aérea se as X-Wings tivessem que entrar dentro do canhão da base Starkiller. Aí ia ser foda. Sim, pô. É, mas ficou legal também. E aí a gente tem a parte do... O piloto gordinho, que ele é o cara do Lost, pô. tem vários pilotos. Tem piloto vários gordinho tipos de pilotos. É o piloto do Lost, velho. Tem piloto gordinho, tem mulher, tem alienígena. Ah, inclusive tem um copiloto do Lando, vocês viram? Tem. Não, aquele bochechão lá. Tem, é verdade, tem. Ele é o piloto do Lando. O copiloto do Lando, cara, achei bacana. Continua. É a República, hein? Explodiu, né? Acabou. Explodiu. Não, mas é assim, mas a República é um conceito, né? Assim, explodiu a sede da República, mostrou a base. Vai ter que fazer todo mundo vai ter que fazer eleição, então, agora. É, eleições de novo. Acho que ficou assim, na trilogia clássica, se tinha um império muito mais forte do que a rebelião. E agora você tem um nível pau a pau. Os dois estão empatados ali. Pô, quem é que vai dominar? Não, cara. Tá empatado. Você tem a República contra... Cara. Não é não, cara. Tá empatado. Porra, senão você invalida todo o esforço da trilogia clássica. Os caras destruíram o Império. A Primeira Ordem é o Império repaginado. Agora eu acho que tá pau a pau. Tá um luto. É guerra civil agora. Ah, não sei não, cara. Ah, eu acho que sim. Agora eles têm muito... Explodiram a República, cara. É, mas já perderam a arma agora. A base Starkiller também foi destruída. Porra, cara. Você vai ver o próximo episódio. Não, mas a República e a Rebelião não estão do mesmo lado. A Resistência? É. Estavam. Não, estão sim. É no link que a Mayara mandou. Fala que não é a mesma coisa, não. Não, não, é a mesma não faz coisa. Parte... Assim, não é a mesma coisa, mas... Esse é o outro. Mas, exatamente. É, mas, assim, a Resistência está do lado da República. Ah, sim. É como se fosse... É como se fosse... Sim. É, o braço é como armado. Se fosse uma... Exatamente, é um braço armado não oficial da República. Isso, talvez também. A República não queira se envolver em guerra e tal. Exatamente, é um braço armado da República. Só que não pode assumir, não ser... né? Não, a República vai ter braço armado, não pode. Exatamente, é. Mas ali não ficou muito claro quais foram os planetas. Falou que é o sistema Rosnia, né? Rosnia, não sei. Mas a princípio eu pensei que Coruscant tinha sido destruída, que é a capital, né? Uma das capitais. Não foi, não. Mas não foi, não. Coruscant ainda tá inteiro. The Dark Side and the Light. O filme corta depois por encontro do Han Solo com Kylo Ren. E o que vocês acharam dessa parte aí? Bom... Eu não esperava. Ficou bom. Ficou bom, passou. Subiu na ponte, eu falei, fudeu, vai morrer. Não, subiu na ponte, fudeu. Vai morrer. Aí acaba a luz, passa a manteiga. Acabou. Nossa, cara. Foi foda. Ali vocês acham que o Kylo Ren ele tava querendo mesmo voltar? Ou era só papinho dele? Não, acho que quando acabou a luz, aí ele falou, vou matar logo, vai. Ele porque, ficou assim, tentado. Ele tava em dúvida, então, ainda. Tava. Mas aí ele... E aí... Acabou, né? É tipo o Luke. É um paralelo do Luke no... Exato, exato. Ele tava, assim, entre, né, um lado e outro. Nossa, ok, muito mais alinhado com o lado negro, mas ainda tinha... É, igual o Luke. De, era muito mais alinhado com o lado da luz, né, pô? O Han Solo tava, sabe, atrapalhando ele. Ele ainda ficava, sei lá, lembrando da família e tal. E matando o Han Solo, tipo, aquilo acabou. Agora eu sou só acabou. Lado negro, foda-se todo mundo. É, inclusive eu quero que. Eu não quero que esse filho da puta tenha redenção, não. Eu quero mais que se foda esse arrombado aí. Uhum. Porra, o cara matou o Han Solo, meu. O Anakin matou as crianças, velho. Ah, mas o Anakin matou as crianças, você nem se importa. O cara matou o Han Solo, todo mundo gosta. O cara matou o Obi-Wan, velho. Matou o Mace Windu. Ah, mas cara, mas é o Darth Vader, né, porra? E o Mace Windu, velho? Mas no final ele salva. Ele salva o Luke no final. Ah, não vem não. Eu não quero que esse cara tenha redenção. É, também não. Ele fica muito, também fica não muito quero. Igualzinho. É, tem que morrer. É, vai ficar igual. Ah, não, no final ele vai. Ai, não. Ai, mamãe. Não, não, eu sou do bem. Não, quero que se foda. Quero que a Rey corte ele em dois. Sim, eu também quero. Inclusive, eles fizeram isso pra todo mundo ficar com raiva do Kylo Ren. É. Logo em seguida, a gente tem o duelo do Finn contra o Kylo Ren. Finn toma um pau. E aí você já tá torcendo pro Kylo Ren ser destruído. Uhum. Né? Aí o Finn perde, o sabre cai na neve. E aí vem aquela cena foda, todo mundo aplaudiu. Puta, é. Que a Rey puxa o sabre pra ela. Todo mundo. Eu pensei que. Quando o Kylo Ren puxa o sabre com a força do sabre e não vem, eu pensei que o Luke fosse aparecer aquela hora. Eu achei bem legal a luta na neve, inclusive. Aí o Kylo Ren não consegue puxar o sabre, a Rey puxa o sabre. E ela segura o sabre assim, do lado do rosto, e ela não liga, ela fica um tempo sem ligar. Ela fica assim, e toca a música, e na hora que ela liga, todo mundo, no cinema foi abaixo, foi muito louco. Porque eu realmente tava torcendo muito pra ser uma menina Jedi. Uhum. Então, acho que contribuiu muito pra crescer a franquia. Ai, ficou muito foda. Só que agora o Kylo Ren deve estar se achando, porque ele tem uma cicatriz no rosto, igual o Anakin tinha. Agora, deve estar se achando. Ficou melhor, né? Mas ele não perdeu a mão, eu prestei atenção. Não. Né? Ele só tomou umas queimadinhas. Isso, velho. Braço ali. Ah, e uma coisa que a gente não comentou, que depois que ele mata o Han Solo, passa a manteiga lá no Han Solo, o Chewbacca dá um tiro, dá um pipoco nele lá. No que... abdômen. Aí, inclusive, mostra até sangue na neve. Ele fica batendo. É. Eu fui engraçado. Ele fica batendo. A minha irmã não tinha entendido, né? Ela falou, Mara, qual que é o problema dessa pessoa? Por que ele tá se batendo? Eu, porque, né? Ele levou um tiro. Tipo gorila, assim, tá batendo de raiva. Mas ele serve pra bater raiva ali, não é? Pra dar um combustível da dor. É, exatamente. Não, é a dor, né? Tipo, ele tá batendo pra dor. Pra levar ele mais ainda pro lado negro, pra fortalecer ele mais ainda. Mais só que raiva a gente ainda. A gente viu que não adiantou, né? Porque, assim, uma das justificativas do Finn não ter morrido foi porque o Kylo Ren tava lutando ferido. E também a Rey conseguiu vencer porque o Kylo Ren tava lutando ferido. Então o Kylo Ren ele perdeu porque ele não tem um treinamento completo e porque ele tava ferido. É que assim, não tem como a Rey ganhar do cara que já tem um treinamento. Por mais que ela seja foda, ia ficar esquisito. A Rey é foda, ok. Mas o Kylo Ren tava lutando em desvantagem. Ela ganhou do Kylo Ren. É que okay, tem uma hora lá que ele, né, que ele prensa, ela tá num abismo, assim, que o chão abre. Aí ele fala. Não foi um fair play. Ele fala, você precisa de um professor, né? Vem comigo e tal. Aí vou treinar a usar a força. Aí ela para assim, a força. Aí ela fecha o olho, fica mó tempão lá, né, se concentrando assim. Ela abre o olho. Então toma essa então. Pai, dá um pipoco nele. Ele... Não, foi foda. Mas ela também tava machucada, ele jogou ela contra a árvore e ela ficou desmaiada. É, verdade. Ah, mas um corte, não se compara, né? Não. É, pô, a arma do Chewbacca lá no trooper fez o trooper voar 2 metros. É. Imagina um tiro daquele lá na costela. Regaçou do Kylo Ren. Inclusive o nome dele é Ben, né? É o Ben. Ben Solo. Eu acho que é em homenagem ao Ben Kenobi, né? Inclusive nos livros, o nome do filho do Luke é Ben Skywalker. Acho que foi uma coisa que eles puxaram aí dos livros. E, bom, logo depois dessa luta, o chão abre porque o planeta está sendo atacado. Então a Rey e o Kylo Ren são separados. O Kylo Ren perdeu. E a Resistência consegue explodir a base Starkiller, todo mundo foge. Depois, no final, eles se reúnem de novo no planeta da Resistência, que eu não sei qual é. Qual o planeta que tava a Resistência? É citado? Dekar. É D-Q-A-R. No planeta da Resistência. Bom, e mostra depois que a Rey vai embora encontrar o Luke Skywalker com a Millennium Falcon, porque... O mapa foi completo, o mapa do BB-8 e o mapa do R2, eles se complementaram, o R2 acordou para complementar o mapa, e aí mostra a Rey chegando num planeta cheio de oceanos e de ilhas. Que esse não é citado o nome. Que não é citado, né? Inclusive, quando o Kylo Ren tá lendo a mente dela e fala, ah, eu vejo um oceano, vejo uma ilha. Aí quando mostra, é tipo, acho que era, não sei porquê. É o futuro. É. Eu não sei se ela tava pensando nisso, ela já tinha alguma visão disso, mas acho que ele leu na mente dela isso daí. Isso. Pode ser o passado, chega... talvez ela foi pode pra ser lá. O gancho pra ele procurar no planeta lá, pô. É, assim, é a força dando uma dica, né, pra de onde que tá o mestre também, algo assim. A gente vê ela chegando nesse planeta, a trilha sonora dessa parte eu achei bem legal. Inclusive, assim, desse filme eu não achei a trilha sonora excelente, teve uma outra música que eu achei bacana. Essa é boa, o tema pô. Da Rey. Foi boa, mas assim, reciclou muito, eu achei. Ah, mas tem que reciclar um pouquinho pra trazer, né, o que você sentiu nos filmes clássicos. As duas músicas eu achei muito, muito legais, que foram a música da Rey, o tema da Rey, e esse tema no final, dela subindo as escadarias. E, pô, na hora que ela vê o Luke lá, com a roupa de Mestre Jedi, aí eu fiquei calmo, porque tinha uma teoria rolando que o Luke tava do lado negro, tava morto. Não, ele tá com tá roupa branca, pô. Pô, ele tá com uma roupa muito parecida com a roupa do Obi-Wan, só que em vez de marrom, é um cinza, né? Então é quase como um... uns frangalhos, né? É uma roupa meio mendigão. Sim, mas todas as roupas de Jedi é mendigão. É. É, uma roupa... Ainda mais por causa da barba dele, que pareceu mendigão, né? É. É, e ficou bem melhor, né? E a mão dele porque, ficou nossa. Foda pra caralho. É, ficou tipo um Terminator. É, ficou foda. Um Terminator, pode crer. Fez até barulhinho quando ele tava tirando o capuz, assim. Nossa, aí mostra assim, aí o Luke olha pra ela... Ela estende o sabre pra ele e acaba, e todo mundo... Puta, foi foda. Eu achei muito legal. Teorias? É, agora, pra fechar aqui as teorias rapidinho, parte mais legal. Do Snoke, parte mais legal. Bom, vamos conversar sobre as teorias. É, do Snoke, como a gente já citou anteriormente, tem duas teorias. Uma que, que ele é o Darth Plagueis, e uma outra teoria que eu vi na internet também, que faz muito sentido. Se o Snoke foi treinado pelo Luke... É, ele pode muito bem ter sido treinado pelo Luke, ter se voltado contra o Luke, e ele sequestrou o Kylo Ren enquanto criança. Não, porque ele viu que no Kylo Ren tinha um potencial pro lado não, negro. Fala, calma. Ele tava desandando o menino, aí mandaram pro treinar pro Luke. Bom, não sei. E aí nessa hora que o Kylo Ren é sequestrado pelo Snoke, nessa teoria, a Leia ou o Luke escondem a última esperança, que seria a Rey, em Jakku. Faria sentido, porque assim você não deixa o Snoke solto na história, ele não aparece do nada. Como assim tem um novo Sith que é o Snoke? De onde veio esse cara? Ele foi um ex-aprendiz do Luke, se voltou, sequestrou o Kylo Ren e deixou o menino no lado negro, enquanto isso a Rey foi separada. Ok, ele é velho, até, mas ele também é alienígena, a gente não sabe isso. Acho que... Mano, isso é pior que a teoria da menina lá. Eu não sei. Do agente secreto. Eu achei interessante essa teoria. Calma. Mas eu acho que faz sentido eles, tipo, a Rey tem a ver com os Skywalkers e eles esconderem ela em Jakku. Eu acho que isso faz sentido. É, sim. Assim, mas o que eu acho que é mais certo é que foi realmente o Kylo Ren que matou os Jedi. Agora, não sei como que a Rey foi escondida lá, porque parece que ela foi escondida lá quando ela era criança, né? É, então como é que ela não lembra, né? Tipo, ela sabe quem são, porque ela tinha, o que, uns 5 anos ali que ela foi escondida. Parece que é uns 5, 6, não sei. Então, ela sabe, se ela ver o pai dela, ela vai reconhecer. Mas acho que 5, 6 não lembra, cara. E outra, pode ter duas explicações, ou foi alguma coisa muito traumática que ela esqueceu, né? Que isso acontece, quando você tem uma experiência traumática, você esquece o que aconteceu. Ou então, eles deram um jeito de mexer na cabeça dela com a força e fazer ela esquecer. Meio que apagar as lembranças dela. É, ou bloquear, né? É, porque ela vai ficar Segura assim, desse jeito. É, exatamente, porque assim, se os dois já tivessem começado o treinamento, a Rey e o e o Ben Solo, né, o Kylo Ren, tivessem começado o treinamento. É dito que o, assim, material extra do filme, que o Kylo Ren, ele é mais velho que a Rey. Pode ter sido que quando o Kylo Ren atacou a Academia Jedi, uhum, eles pegaram a aprendiz que seria a melhor, que seria a Rey, uhum, e esconderam a Rey em Jakku e bloquearam a mente dela. Pode ser. Isso também explicaria por que, que ela é tão forte na força, porque na verdade ela já foi treinada previamente. Não começado. E não sei, no filme parece que o Kylo Ren conhece ela. Deu a entender, né? Dino, mas, assim, ele ficou lá esperandinho ela acordar, ele tirou o capacete pra falar com ela. Exatamente, por que, que ele tirou o capacete? Se eu sou um vilão, se eu sou terrorista foda, encapuzado, eu não vou tirar o capacete pro meu prisioneiro? Ah, inclusive porque quando antes eles citam, ah, o droid tá com uma menina e tal, tipo, ele fica uma menina, né, já meio que se liga, né? É, não sei, pode ser que ele conheça também. Eu acho que seria legal se ela já tivesse sido iniciada no treinamento. Às vezes ela é Skywalker, né, pô? Ah, eu acho que ela vai ser, cara. Eu acho que ou ela é filha da Leia, que foi escondida pela Leia, sem o Han Solo saber, ou ela é filha do Luke, cara. Porque aí você vai ter um negócio legal de Skywalker do bem versus Skywalker do mal. Uhum. Fica interessante. Os irmãos lutando ou primos lutando. Porque assim, dá uma dramaticidade a mais pra luta. Porque se ela não for nada do Kylo Ren, ela simplesmente pode pegar lá e passar manteiga sem nenhuma dramaticidade. Ok, vai ter dramaticidade da luta e tal, mas não cria um vínculo maior. Se ela for parente do Kylo Ren, assim como o Luke era parente do Vader. Darth Vader, gera uma dramaticidade na luta muito mais interessante. É, vamos fazer. Pô, será que ela vai ter as mães? É filho do Luke, isso aí. É, eu acho que vai ser. Todo mundo saiu pensando. Há teorias que a mãe dela é Capitão Phasma. Não, não. Eu também vai acho ser. Que não, mas eu já vi aí. Nada a ver. Já vi aí por aí. Não. Eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver. Tipo, todas a história de todos os filmes foi da família Skywalker fazendo merda no universo. Então, devia continuar isso, né? Inclusive, a razão pro Luke ter se escondido e se exilado foi porque deu merda, né? Uhum. Ele treinou, tentou fazer. Ficou com vergonha lá. Mas você vê, é um tema recorrente, porque o Yoda se exilou, o Obi-Wan se exilou, e ele só atua no momento certo de novo, quando apareceu uma nova esperança, um novo aprendiz. São nesses momentos que os mestres exilados se revelam. É. Aconteceu a mesma coisa com o Luke. Né? Oi? Torcer por seguinte e não faça bosta. Exatamente, eu fiz merda, agora vamos ver se eu consigo fazer com que o outro não faça merda. Pô, e eu acho que vai ser bacana ver um treinamento da Rey agora com o Luke. Inclusive, eu não sei que tipo de treinamento o Luke vai dar pra ela. Será que ele vai dar uma mochilinha pra ela? Ah, vai ficar nas costas dela. Vai, pula, Rey. Ele vai ficar nas costas assim dela. Pula, agora faz isso, faz aquilo. Porque ele não sabe outro treinamento, né? Eu, inclusive, acho que ele devia dar uma zoada nela. Pegar a comida dela, igual o Yoda fez. Ver se ela tem paciência. Não, ficar dando uma aloprada. Mine! Ele entrou em contato com sabedoria antiga, pô. Ele foi no templo lá do Jedi, pô. Não, assim, tô só zoando. Ele foi buscar as raízes, né? Do conhecimento. Pra ver se treina direito, né? Porque o treinamento que tava dando tava sendo uma bosta. É, mesmo porque... Exatamente. Pelo treinamento foi uma bosta. Porque assim, como que uma caralhada de Jedi perdeu pra um Sith, então, que é o Kylo Ren? Sendo uma bosta. Porra, esses Jedi são uns lixos. Tá na hora de rever os princípios. Rever os princípios, exato. Tem outra teoria também que tá bombando na internet aí. Eu vi um monte de lugar. Puta, essa teoria da menina lá, da Moca. É. A menina da Moca. Nossa, essa teoria é pior teoria. Da Moca? Foi a menina da Moca que criou. Deixa eu falar pra essa Mayara, viu? Porque assim, tipo, tem um pai e duas filhas foram ver o filme, o cara nerdaço lá e tal. Aí voltando pra casa, o cara falou pra ela que acha que o Kylo Ren é um agente, tipo, um agente secreto do Jedi, infiltrado da Resistência. Da Resistência, pra poder matar o Snoke. Porque ele fala, eu vou terminar o que você começou. E aí, tipo, o cara bolou a cabeça dele que, na verdade, o que o Vader começou foi que ele matou o Palpatine. Então, na verdade, ele é um cara da luz e tal. Então, pra acabar de vez com o Sim. Exatamente. Isso aí é muito Harry Potter. Não, nada a ver. Quer dizer, ele é o Snape e ele matou o Dumbledore, mas ele não. É muito Harry Potter. Não. Eu também acho totalmente furado essa teoria. Uma, porque se ele foi um Jedi não sacrifica outras vidas. O Kylo Ren, ele deu a ordem pra destruir 5 planetas. Não, é... Um Jedi não faria isso nunca, nem se fosse pra um bem maior. Ele não... Outra, ele matou o próprio pai só pra poder matar o Snoke. Eu acho que essa teoria é totalmente furada. Não, você... A gente citou assim só pra falar aí que tá rolando essa teoria, mas eu acho que é totalmente furado, porque você não vai torcer pra um personagem que matou o pai e que matou o Han Solo e que exterminou 5 planetas de uma vez. Você não vai querer ver isso. Você quer ver ele se ferrar. Não, em segundo lugar, como a Mayara já citou, vai ficar uma cópia do que foi o Snape no Harry Potter. Já fizeram isso. Do Snape foi legal a história dele. Vai fazer a mesma coisa no Star Wars. Não, sem contar que bem antes de falar, né, vou terminar o que você começou, ele senta lá, fica refletindo, ele fala, me ajuda a encontrar o Dark Side, né, que tipo, ele tem uns lapsos de luz, né, aí ele fala, por favor, me ajude a fortalecer meu lado negro e tal, ou seja, ele quer ir mal mesmo, nada a ver. Se ele fosse um agente infiltrado, quando ele tá sozinho com o capacete do Vader, ele não ia ficar falando lá, me coloque no Dark Side, dê força. Ele tá sozinho, por que ele vai ficar falando aquilo lá sozinho? Não, nada a ver essa teoria aí. Nada a ver, essa teoria é uma bosta. E pior que estão falando aí que é a melhor teoria. É, simplesmente uma bosta. Vocês estão ruins de teoria, hein? Putz. Tá mal mesmo, hein? Aí, ó, o sabre da Rey, o sabre duplo, amarelo. Vai vender bonecos aí, cara. Não, vai vender o bastão, vai vender tudo. Primeiro boneco dela, do bastão. Aí o filme seguinte, ela com um sabre azul do Luke. O terceiro filme... Aí pode ser. Ela com um bastão duplo amarelo. Não, pode ser. Se ela perdeu o sabre azul no segundo filme de alguma forma, ok. Porque nesse filme apresentou que o sabre azul foi a arma do filme. Foi a coisa importante pra ela como personagem. Ela pegou o sabre e foi devolver pro Luke. Aqui tá o sabre e tal. Então, no próximo filme, ela vai usar o sabre azul. Deu tudo a entender, né? Provavelmente. Se esse sabre azul for perdido, for destruído, aí ok, pode ser que no futuro ela use um sabre duplo. Ficaria foda, concordo. Amarelo. Mas ela vai ter que passar... Amarelo, pode ser amarelo. Por que você tá... Tem um jogo, né, com a Jedi, né? Por isso que você tá falando tanto desse sabre amarelo. Combina com ela. Vai ser amarelo. Ficaria, só que vai ser roxo. Legal. Vai ser roxo. É muito mimimi, vai colocar amarelo, cara. Roxa é uma cor mais menina que azul e verde, mas mesmo assim não é tão menina que o moleque não compre o boneco dela. Não, pode ser, mas amarelo, eu acho que. Amarelo, duplo, ela sabe. Mas eu acho que. Ela gosta. Ia ficar legal, concordo, mas eu acho que ela vai ficar com o sabre azul do Luke mesmo. Terceiro filme. Porque senão você meio que perde a força do. Escreva 2019, do sabre amarelo, rapaz. Então acho que é isso, né? Fechamos nossas teorias aí. Duas teorias pro Snoke. Da Rey, a gente não sabe se ela vai ser filha. De quem que ela vai ser filha, mas provavelmente do Skywalker. Essa teoria furada aí do Kylo Ren ser um agente infiltrado. Alguma consideração final? Eu acho que, novamente, vou repetir: o bem sempre vence o mal. Nossa, passa um avião em algum lugar aí. Só passa avião nessa caralha, puta que pariu. É perto do aeroporto, pô? Não, é na aclimação. Não, pode deixar que ele edita, ele muda o som pra uma TIE Fighter. Ele edita. Ele edita.